Que o amor do Senhor esteja sobre cada um de nós nesse período de Natal. Jesus nasceu no coração de milhares de pessoas há 2000 anos, mas ainda não nasceu em outros corações. E nós precisamos orar para que todos nasçam de novo. Irmãos, continuando a compartilhar com vocês, a minha irmã foi extubada e isso é bom por um lado, mas é ruim por outro. Quando eu disse que um dos cinco fatores estava faltando, é verdade. A médica no domingo falou sobre isso. O problema é que eles estão desejando removê-la da UTI para o quarto, e removendo, ela estará mais sujeita à infecção hospitalar e coisas do gênero. Então eu peço a você que ore ao Senhor. Ore porque um elemento entre os cinco ainda não foi resolvido, ainda poderá vir a infecção hospitalar, e nós precisamos muito da sua oração, porque um fator só é suficiente para que ela não consiga continuar viva. Então, ore pela Suzy, minha irmã, Suzy Lavoura. Eu estou longe, 800 quilômetros deles, mas estou acompanhando por telefone e toda semana recebo relatório, não é relatório, né? Um bate-papo sobre o que está acontecendo. Então, orem pela Suzy, Suzy Lavoura. Quero insistir que vocês orem também pela pastora Beatriz, para ela superar esses momentos de dor, da perda do marido, da perda da mãe agora. Orem pelos missionários, orem pela pastora Renilda, que está lá na Amazônia. Ou seja, orem por todos os irmãos. Oremos uns pelos outros, diz a palavra, orai sem cessar. Vamos orar sem cessar. E ao mesmo tempo a Bíblia diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Enquanto oramos, que o regozijo venha sobre nós e a certeza de que o Senhor nos dará a vitória. Aqueles que confessarem a Jesus como Senhor, nascerem de novo, se arrependerem do seu mau caminho e mudarem de vida, o Senhor dará uma vida eterna. É claro que existe a vontade da própria pessoa, mas que a mão do Senhor poderosa toque os corações. Aleluia! Esse é um pouco do compartilhar de ontem para hoje. Então lembre, há o problema renal, ao problema de uma infecção hospitalar, e há uma vitória de que já faz umas 3 semanas aproximadamente ela foi levada num estado praticamente de coma e ela está resistindo. Então eu creio que isso é fruto da oração, é um milagre do Senhor. E claro, com a intervenção dos profissionais da área. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Neemias. Capítulo 9 de Neemias. Ah, não posso esquecer de dizer a você: nosso celular está sobrecarregado e nós agora precisamos de ver depois do Natal como vamos fazer isso. Nós Dois, não sabemos fazer, não basta tirar um ou outro, ele continua mostrando que está sobrecarregado e às vezes não chega a mensagem a você. Se você não ouviu, nós estamos fazendo em sequência e você pode encontrar no blog, porque a missionária Vivian tem postado no blog. Lembram do endereço? Logos7.blogspot.com. Logos7.blogspot.com. Se quiser ouvir 13, 14 mensagens no YouTube, Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, e no WhatsApp aqui no Santidade Bíblica. E no blog eu já falei. E nós já temos até agora, vou pedir para a missionária levantar o relatório, mas até agora nós já superamos em muito o último relatório. Só pelo WhatsApp e pelo Metanoia nós tivemos uma procura maior. Isso tudo nos alegra porque são sementes. Sementes, o semeador saiu a semear. E a palavra é a semente, mais pessoas ouvem a palavra, ouvindo a palavra, podem entregar o seu coração a Deus. Vejamos então Neemias 9. No dia, é um texto que vai falar sobre confissão e pacto de perdão. Se você anotar isso, você já vai entender muito do texto, confissão e pacto de perdão. No dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. Que é isso, pastor? É o seguinte, é notável que o nono capítulo dos livros de Esdras, Neemias e Daniel, respectivamente, narram situações de profundo arrependimento. Isso é arrependimento popular e confissão de pecados. É um reavivamento nacional, com belas e eloquentes orações, suplicando a graça de Yahvé, o Senhor Deus. No 24º dia do mês, precisamente 30 de outubro de 444 a.C., aconteceu um dia nacional de arrependimento como parte das celebrações do dia da expiação ocorrido no dia 10 passado. Confira Levítico 16, 29 e 30, você vai ver isso. No qual o povo jejuou, se vestiu de luto e lamento. Foi um culto com mais de 6 horas de duração. Então, quem reclama de um culto de 1 hora e meia para correr para casa e ver o resultado do futebol ou ver outra coisa, esse culto aqui com mais de 6 horas de duração, entre exposição bíblica, louvor e adoração, e em seguida os levitas conclamaram o povo a repetir uma das mais belas orações, além das que constam no livro dos Salmos, enaltecendo a graça e a soberania de Deus na criação, na aliança, no Egito e no Mar Vermelho, no Sinai, no deserto, durante todo o longo período da conquista de Canaã, por meio dos juízes, através dos profetas do Senhor. E aqui, na presente situação, de acordo com Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106. É por isso que o crente, o cristão, em nossos dias, pode ter a certeza de que o grande e poderoso Deus, que tudo realizou no passado, com extrema excelência e amor, o fará hoje e amanhã também em nossas vidas. Amém. Isso está no rodapé da BKJA. Aliás, todo rodapé que eu tenho lido, dando crédito aqui mais uma vez, é a milésima vez que eu falo isso. Todo rodapé que eu utilizo é da BKJA, tá bem? Versículo 2. E os de ascendência israelita se separaram de todos os gentios estrangeiros e colocaram-se em pé e confessaram todos os erros e pecados e perversidades dos seus pais, assim como suas faltas pessoais. Prostraram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a quarta parte do dia, e passaram outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados enquanto adoravam o Senhor, seu Deus. Ah, que maravilha se isso tivesse perdurado em Israel até o Messias de Israel vir. Ah, que bênção seria se toda a nossa nação no Brasil e todas as nações que nos ouvem tivesse esse momento de confissão e pacto de perdão, arrependimento e fruto do arrependimento, mudança de vida. Ah, Senhor, opera essa obra no meio dos anos, no meio do teu povo. Versículo 4. Assim, em pé, na plataforma, estavam os levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam por Yahvé, o Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Razabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías, conclamavam a população, exclamando: levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Amém. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Olha que beleza, irmãos. Toda a criação adora o Senhor. Tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus, e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti, e celebraste com ele uma aliança, mediante a qual daria aos seus descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus e dos jebuseus, e dos girgazeus, e tu cumpriste a tua palavra, pois é justo. Contemplaste também a aflição dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Realizaste sinais e prodígios e maravilhas em igual contra Faraó e contra todos os oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles os haviam tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra, e tua fama permanece até nossos dias. Dividiste o mar diante do teu povo, de modo que puderam atravessar a seco, Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas impetuosas. E mais, tu guiaste teu povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus, falaste com teu povo e lhe deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-o conhecer o teu santo Shabat, ou sábado, e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período de fome, lhes enviaste maná, pão do céu, e na sede tu mesmo lhe tiraste água da rocha, orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que, sob juramento, havias prometido dar-lhes como herança. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram sua cerviz e preferiram não obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando, nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos que na sua rebeldia. Escolheram um líder que acabaria por levar a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânime, e, portanto, não os abandonaste. Mesmo quando chegaste ao ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro, e o adoraram, proclamando aquele era o Deus que os havia tirado do Egito. E mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias, tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhe proveste a boa água. Durante 40 anos o sustentaste no deserto e nada lhe faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço, e ainda lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções. Assim conquistaram a terra de Sihom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados que nela adentrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra, abateste perante ele os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazer deles conforme a tua vontade. Conquistaram cidades fortes e terra fértil, tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas. Assim, eles comeram, e fartaram-se, e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhe deste pela tua incomensurável bondade. Ainda assim, teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa e deram as costas para a tua santa Torá, a lei. Mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido a fim de que se voltassem para ti e te fizeram ofensas abomináveis. Por esse motivo, os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram, mas quando foram humilhados, clamaram a ti dos céus, tu os ouviste na tua grande misericórdia, concedeste-lhes libertadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Todavia, assim que voltavam a se sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar em praticar tudo que é mau e reprovável diante de ti. Então os abandonava às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles e os castigasse. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias e na tua grandiosa compaixão os livrava vez após vez. Tu os advertiste a fim de que retornaste a tua Torá, a lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância e desobedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive, se lhes obedece de todo o coração, cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas, tornaram-se, portanto, inflexíveis e se negaram a dar-te ouvidos. Contudo, durante muito tempo foste paciente com eles, pois por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tiveste que entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois é Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis e sobre nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Síria até esses nossos dias. Em tudo que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça. Procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá, a lei. Não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, Eles não te serviram nem abandonaram os seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos, uma vez mais, escravos e escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados, para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários dos nossos bens e rebanhos. Agem como lhes bem parece, e nossa humilhação e tristeza não têm limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes e líderes, assim como nossos levitas e sacerdotes. Irmãos, vocês perceberam? Na verdade, eles contam toda a história, resumidamente, toda a história do que aconteceu desde Abraão, de como Deus foi abençoador e misericordioso, e de como os líderes, de modo geral, foram insensíveis à vontade do Senhor. E por serem insensíveis, por serem de duro coração, eles foram levados pelos inimigos. Eles que primeiro tinham sido abençoados para entrar na terra prometida, agora estavam escravizados. E diante dessa situação de estarem escravizados, de estar escravizados, eles fazem um momento de confissão e pacto de perdão. No primeiro versículo você vê isso, e no último versículo isso vai ser reforçado. É uma confissão e pacto de perdão, e decide-se estabelecer um pacto por escrito e assinado pelos príncipes e líderes, como os levitas e sacerdotes, ou seja, todo o povo. E todo o povo se ajuntou para ouvir, como um só coração, uma só alma, como lá no Pentecostes. Eles decidiram pedir perdão por tudo que haviam feito de errado e por tudo que os pais, os avós também tinham feito de errado, e houve grande quebrantamento. Meus irmãos e irmãs, eu oro nessa hora. Essa leitura bíblica vem acompanhada de uma oração para que cada irmão confesse o seu pecado, se arrependa e faça novamente um pacto com o Senhor. Cada família da terra que já teve uma experiência com Deus, volte para o Senhor, quebrante o seu coração e tenha um arrependimento e uma entrega ao Senhor. Cada igreja, cada denominação e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra tenha uma experiência profunda com Deus. E essa experiência profunda passa por andar segundo a palavra do Senhor. Eles tinham basicamente a lei. Nós temos toda a palavra que se fez ser humano em Jesus. E nós podemos nos quebrantar, nos arrepender, demonstrar o fruto desse arrependimento e começar uma nova vida em Cristo Jesus. Um novo coração do Pai. Eu, inclusive, peço pelos motivos, pelos acamados e pelos enlutados, dá a eles um novo coração, um coração que agrade a Deus, que agrade o coração de Deus e deixe essas pessoas realizadas, felizes, porque só na comunhão com Deus é que nós encontramos a felicidade. Sim, temos problemas, sim, cometemos alguns erros e pecados, sim, devem ser apresentados diante do Senhor, pedir perdão por isso, sim, alguns ataques aos nossos muros, pegue como uma metáfora as muralhas da vida, sim, acontece, mas é hora de se arrepender, de confiar no Senhor, de se quebrantar diante do Senhor, e que o Senhor faça isso com todos que eu mencionei, inclusive com o nosso país, inclusive com as nações que nos ouvem, inclusive com as nações que nos ouvem, que todos se quebrantem diante do Senhor que fez o céu e fez a terra. Bendito seja o Senhor por esse capítulo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos dê a paz. O Senhor nos dê a vida abundante que Jesus prometeu. O Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.